Chanchada Podcast abre aí as portas do conhecimento musical mais uma vez, outra vez, novamente. Do inferno. Como se proteger, né, das coisas que grudam em nossas mentes, né, cara? Exato. Que derrete o nosso cérebro. Se vocês... é só pegar, jogar urina, jogar no o rio correndo. Isso é frieira. Não, isso é frieira. Pode fazer macumba, filho. Uma vez eu caí na macumba, cara. Verdade. Eu roubava bola e macumba. Fui pescar com meu pai e caí na macumba. Ah, tá explicado. Mas era o que? Galinha preta, essas coisas? É, tinha bastante coisinha. Você roubou a pinga, né? Cachaça. Não, a cachaça, a vela vermelha e o sapo sempre tem, né, velho? Uma tigela com fubá, pipoca, sei lá que porra. Fubá? Eu fala nunca vi fubá. Não? Eu já vi pipoca, cara. É, tem pipoca. Fubá eu não vi. Olha, ali em frente ao McDonald's, na linha do trem, tem um monte, cara. É? É? Pipoca? É, não, essas... Não, tem um monte de assim. Carrinho de trailer. É, eles... Carrinho de macumba. Com coquinor, né, pra economizar a galinha. O X-frango deles é que tem as galinhas da encruzilhada. É uma encruzilhada ali, você leva seu notebook, abre na página do Pai Galo, já faz o download do santo. É verdade, cara. Tem uma macumba online. Do... Visualizei! Aí de repente tem um vírus do Padre Quevedo, fala isso, não existe. Cada Bruno João Deira, Salamandro, Zexu, não existe. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Bruninho. Ai, Renan! Engasgou com a macumba, velho. Engasgou com milho de pipoca. É o osso do... O seu cu, velho. Aqui é o Hendrix. Aqui é o Vinícius, e se vocês voltarem a fita, vão perceber que o Perna falou Tosco Chanchada Wildcast, cara. Falei o quê? Tosco Chanchada Wildcast, cara. Falei isso. Acho que é do Wild. Não sei, velho, mas ficou meio esquisito, velho. O pessoal vai conferir aí no comecinho depois. O Perna está meio selvagem. Bom, e aqui pra arrebatar é o Alan. E é ouvinte especial. E a Gabi, porra? E a Gabi não vai falar? Ah, tá. E eu, Gabriela. Ouvinte especial. Ui. Vou colocar ouvinte. É especial, ela tá na sala especial. Escola especial. Numa cela especial, com direito à internet. Puta, tem um pornô chanchado disso aí, não tem? Puta, velho. É verdade, cara. Vamos pros e-mails, daqui a pouco a gente volta então com o serviço de utilidade pública do Tosco Chanchada Podcast. Pega mais de a gente começar a falar dessas toxinas musicais, cara, eu acho que a gente tem que fazer uma certa divisão, porque assim, músicas, principalmente dos anos 80, é onde começou o brega, mais ou menos, aí, algumas bandas, alguns cantores daquela época não podem ser considerados ruins, cara, em si, assim, não ruins no sentido que são toscos, o ruim bom, vamos dizer assim. Alguns cantores daquela época não podem ser considerados nem cantores, cara. É, assim, eles não podem ser considerados apelativos, entendeu? É um momento histórico diferente, né? Por exemplo, se a gente falar do Genival Lacerda, entendeu? Isso aí deu uma dose de humor muito forte. Entendeu? Tem o Sandro Becker, tem a Cremilda, tem... Ah, mas... Vocês vieram tão falando? Brega e música ruim são coisas totalmente diferentes. Essa não dá pra falar, ah, não, o brega é ruim e... Cátia Cega também? Isso é o verdadeiro brega, porque diz a lenda... Que lá no Nordeste, esses caras tocavam num lugar chamado Nóbrega. E caiu o N-O do letreiro e ficou brega. Ah, vamos lá no brega, vamos lá no brega. Era mais ou menos isso que surgiu. Então, verdade, cara. É, cara. E era tudo aquele, esse tipo de forrozinho e tal, assim, né? Então, foi mais ou menos essa história que eu ouvi, né, do surgimento. Agora, tem certas coisas que não, a gente fala brega, mas que não são brega. São mal feitas. São podres, né? São podres, né? São de mau gosto, né? É, porque tem gente que fala... Não, mas música brega é bem feita. Eu gosto sim, um monte. Sim, sim. Canta uma, então, Gabi. Ai, cara, eu gosto de Adair José. Canta. O Adair José, eu gosto de todas dele. Eu não acho ruim. Eu acho bom. Ela não sabe cantar nenhuma música do Adair José. Aí que tá. E diz que gosta. O Adair José. Canta uma aí, vamos ver. É. Não vou meu cantar. Primo chama José. O meu primo chama Adair José. Chama Adair José. Ah, é verdade. Não tomou a pílula. Não tinha então, feito essa música. O Adair José não pode ser considerado brega, cara. Porque é um contexto musical completamente diferente. O Dunga é brega. Putz. Então, que vulgarizou a palavra brega também. Mas o brega é aquele forrozinho com duplo sentido e que é do Nordeste, cara. É tipo talco no salão, exatamente, né? Exatamente. Tá de olho na boutique dela. É. Isso. A isso, mulher isso. Que comia nambu assado lá. A porra da buceta é minha também, é brega? Não, é. Aí não. Aí é... Messier Buzê. Não, aí é apelação. Messier Buzê. Aí o Vinícius achou a divisão da música brega pra música ruim. É, aí já... Não, a melhor definição de brega, cara, acho que foi uma definição do Bruno no episódio lá, que brega passou de Minas Gerais pra cima. É brega. E de Ourinhos pra baixo é virado. Cara, e por que que essa, a música ruim, né? Vamos falar agora da música ruim. Por que que a música ruim, vocês acham que ela fica tão forte assim, tão latente na cabeça da gente, cara? A estrutura dela, né? Feito pra isso. É um refrão idiota. Repetitivo, né? É um verso imbecil. Que dura um segundo, né? E a música é só refrão. É. Fica repetindo, todo mundo ouve. E ele tá de olho na boutique dela, todo mundo guarda só o pedaço. Não, mas essa é a parte boa. A parte ruim, assim, eu acredito que uma coisa que ajuda muito é as FMs, né? Sim. Tanto sim. Que às vezes o pessoal canta algumas músicas aí pra mim assim, você não conhece a música tal? Eu falei, não, porque não, assim, eu não... Você conhece, mas tem vergonha de falar que eu te conheço. Não, eu não conheço FMs. Você conhece, mas tem vergonha de falar. Cara, que eu não ouço FM. Eu conheço. Tem FMs boas, cara. Então, assim, hoje eu só ouço FM de notícias, assim. Olha lá. É verdade. Tipo a mina do caso Sorocaba aí, né? Que você tava me mostrando. Não, isso aí... Isso é notícia, né? Isso aí... Do goleiro assassino, né? Mas, perna, eu não acho que uma música grudenta é por causa do refrão. O que, por exemplo, além do refrão, tem a letra também, que pode ser muito tosca. Por exemplo, a música da banheira do Gugu. Ela não tem só o refrão grudento, ela tem a letra inteira. Começa com Aí depois umba, umba, umba, e. Aí depois, ó, a outra parte da música tem umba, umba, umba, e. Umba, umba, umba, e. Oba! Praga! E para praga, galera! Praga! Fiz esta música lá na beira de um rio. E quem não gostou? Como estudo de caso aqui do Tosco Chanchada, né? Que afinal nós somos um... We are the Toscos. Um podcast sério, né, cara? Um podcast que traz cultura e informação, né? Ao seu lar aí, você e toda a sua família. Celular. Vamos dar exemplos aí de algumas músicas para dissecarmos, né? Toda a sua estrutura. Todo cancioneiro popular. Cancerígeno. Quem não se lembra da famosíssima Ana Júlia? Nossa, meu cara. Meu Deus. Deus. Será que... Holy crap. Será que já saiu de alguma cabeça isso, cara? Meu, acho que todo mundo sabe cantar essa música, né, meu? Até o George Harrison sabe. Querendo ou não, todo mundo sabe cantar essa música, assim, velho. Fala assim George Harrison. Cara, o engraçado é que eles renegam essa música, né, cara? Os Los Hermanos, né, cara? Los Hermanos, né? Los Hermanos. Já começa errado, né? Os caras são loser, né, cara? São mano aí. Los Hermanos. Será que essa música os caras fizeram, assim, tipo, na obrigação? Tipo, a gravadora... Foi sem querer pagar esse perna. Tipo, a gravadora falou assim, não, vocês têm que fazer um hit e tal pra vocês ficarem... Eu acho que não é, cara, porque Ana tem dois N's. Nossa! Me parece que não é... É que essa música é composição não foi de um amigo deles. Foi composição de um cara que eles conheciam, que o cara fez pra uma menina que ele gostava. Ele morreu eles depois, pegaram né? E como é que ela chamava? Não, esse cara, eu acho que ele apareceu até em programas de televisão, assim. Quando a música... Júlia? Teve o boom da música, assim. Apareceu ele e a menina. O boom da música. Boom da mole? Teve... Boom da música. Boom da música é a chefe. Boom da música. Boom da music. Tem uma boa de bunda aí, né, irmão? Boom da música. É o Bunda Music que a gente vai falar daqui a pouquinho, Gabi. Guarda aí. Ah, tá bom. Guardar o quê? A bunda ou a música? Porque a bunda eu não tenho. Mas por que a Ana Júlia é ruim, cara? Porque ela é muito loser. Porque é chata. Cara, presta atenção na letra. Eu vou ler um pedacinho com minha voz. Eu passando o dia a te esperar. Você sem me notar. Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara. De cupim. Com alguém sem carinho. Será sempre um espinho dentro do meu coração. Ah, essa parte que eu sei. Oh, Ana Júlia. Que cocô. Cara, o pior disso, são as versões que saem, cara. Tem versão axé. Tá zoando. Tem versão axé. O George Harrison não regravou essa música, cara? Então, mas o George Harrison é cult, né, cara? Mas agora, nos... Cult o caralho, você dá o cu pro cara. George Harrison é cult, cara. Peraí, que a Gabriela vai defender o George Harrison. Fala, Gabriela. George Harrison de cult é roubo. Cara, para. Não tem nem por que defender o cara. É aquele negócio, George Harrison soltando um peido é melhor que mil nego, cara. Junto, assim. Só também. Porra, então, que é isso, então é cult também, não, não o Caetano grava Nirvana. Não, mas eu não gosto do Caetano. Desde quando o Caetano é cult, pelo amor de Deus. Não, mas você não pode comparar Caetano Veloso com George Harrison. Ô, vamos pra próxima música, Ariel. Próxima música. Deixa os caras empolgar, não. Fiz esta música lá na beira de um rio. E quem não gostou... Tem uma aqui que eu quero falar, cara. Uma música desgraçada, cara, de ruim. Eu também quero. Tem aquela brincadeira de criança. Puta, cara, que coisa ruim, cara. Então, mas por que é ruim, cara? Então, porque os caras são toscos, os caras são bizarros. Uh-huh. Eles usam aqueles macacões escrito... molejão. De lantejoula, né? O cara tem dois dentes na boca, ele faz assim... Não, ele tem mais, ele tem uns 70 dentes. Ele tem um dente que sai de cima da gengiva. Ele é igual o barato. Caraca, velho. Quando você quebra um dente dele, nasce outro instantaneamente. Tubarão, tem quatro fileiras de dente. É o famoso boca de cavalo. Então, isso é muito ruim, cara. Aquele batuque, aquela coisa, cara. Sem contar que eles usam macacão sem camisa por baixo, né? Deus igual o Billy Kane. Lembra do Billy Kane, cara? Essa! Os caras de alegrões. Não, mas tudo bem. Mas a gente não pode se basear por visual, porque o rock and roll... É verdade. É, mas assim... Tá mas se for falar... Aquele negócio, cara. Você já ouve o som. Aí depois você vê o visual, te dá uma náusea maior. Cara. Ah, tá. Mas assim, o visual é o agravante. Mas a música em si, a estrutura dela, as letras, isso aí tudo é totalmente descartável, é isso? Do molejão? É. Canta molejão, dança. Não. Lógico que não. Canta a dança da vassoura, cara. Dança da vassoura. Qual que é a do Boba Henrique? Essa tá no meu top. No diga meu onde você dela. Vai. Eu vou barrendo. Essa aí é... Então, essa... Vou barrendo. Aí o corpo. Não é deles também? O pagode deles. Da amarelinha? Pagode da amarelinha. É não, cara, também. É aquele negócio, é igual o latino. Ele faz uma merda, eu falo assim, puta, acertei. Aí ele consegue caprichar a merda, fazer uma pior, cara. E aí vai, você fala escocou. Assim, não, vai acabar. Escocou. Salsichão. Cara, a caçamba mas... também é deles. Agora caçamba, que eu... A caçamba tá aí. Agora que eu percebi, então, que o molejo, ele fez músicas baseadas em coisas infantis. Ah, depois... assim, não só uma música, mas se você pegar esses exemplos aí... Eles fizeram do Passa Anel também ou não? Não, não. Não, não. Tchan, cara. Do Passa Anel. Lá no sul é maior sucesso. Tinha aquela da escada lá, cantava de você é a escada da minha subida. Putz, cogumelo Plutão. Filho da Pluta, cara. É verdade que o vocalista ele era namorado do Renato Russo, é verdade? Não, ele era o cara do Catedral? Ele era o Renato Russo. Não. Eu não sei nem de quem que é essa música, pra falar a verdade. Quem que era? Cara, cogumelo Plutão. Cogumelo Plutão, né, cara? Cogumelo Plutão. E só vingou essa música também, né? Graças a Deus, né? Só vingou essa música. É de um terceiro Legião Urbana, né, cara? É, mas músicas com nome de mulher também que são a desgraça, cara, aí que pode incluir a... Laura. A do LS Jack, cara. Imagina, a Carla. Ô, oh, mas qual que é essa Carla aí, mano? Canta aí, vai lá, Pablo. Carla. Não, Carla, como é que é aquela... Eu não aquela... sei, não tenho ideia, velho. Eu te amei como jamais um outro alguém. Eu não vou usar a voz. Ô, nunca ouvi, velho. Ô, louco, Vinícius. Verdade mesmo? Verdade, velho. Aparecendo no show da Xuxa. Tá ouvindo? Ó, vou mandar um exemplo agora internacional. Música internacional. From this moment. Não, pior. Essa aí só toca em casamentos, cara. Last Kiss do Pearl Jam. Nossa. Falar Last Kiss. Nossa. Cara, ó, eu não sei uma palavra dessa música. Cara, eu acho essa música triste pra... Essa música, não, é? Não? Eu não, acho que não. Gabi, eu acho que é velha essa música. Vamos consultar a ala grunge do Tosco Chachada, Gabi. Last Kiss não é do Pearl Jam, ou é? Lá vem. Essa música, eu acho que ela não era a coria deles, não. Ah, então. Mas eles que fizeram virar o demônio em forma de canção. Ah, sim, não, com certeza. Mas, essa tipo, aí... Cantar, hein? Essa eu sei, hein? Eu já vou defender mesmo, cara. Eu acho que daí já é, tipo... É culpa da massificação do rádio. Tem música que fica chata porque o rádio toca toda hora, cara. É, tem verdade, música que, tipo, é então, mas o rádio são duas covers que, além do rádio, aí onde você passa. É, então, você tem mais rádio, essa aí ainda. Aí onde você passa, eles estão tocando. Não, e tem o inverso também, né? Quando a banda fala, tipo, vai tocar Pearl Jam, você já fala, meu, vai tocar ela de novo. Vai tocar sabe? O O pior é que eu não vou cantar com farofa na boca, né? A música começa. Over, over, que é my baby. Aí, beleza, tem a música e tem o refrão. Over, over, que é my baby. Me. É a mesma bosta, não, cara. É o que o Bonito falou mesmo. Você cai enche de farofa a boca e canta, fica bom. As bandas no nosso sotaque fica muito bonito, né? O Pera falou um negócio, a letra é muito deprê demais. É triste, né, cara? Isso é. É uma bosta, né, cara? Mas eu acho que daí a culpa dela. Essa música já é massificação de rádio, de banda cover, não, assim, não, tipo, todas. Gosta da música, rapidinho. Só toca ela, cara. Mas não é essa música que ele Júlia fez pra mulher dele lá, que morreu do cara 4 lá, mano? Não, tá louco. Não, a música fala isso, mas não foi a mulher dele. É a música, olha aí, o cara roubou a história, então, de alguém, mano. Que mas filho da puta. O que acontece também é o contrário, né? A Gabi fala da massificação da rádio, mas isso torna a música chata, mas quando a música é ruim já por natureza e toca muito na rádio, ela acaba se tornando, entre aspas, boa, né? O rádio, ele toca muito, essas músicas ruins o pessoal acha que é bonito, fica tocando dentro do carro, e daí quando a música é boa, se ele toca muito, fica ruim, cara, tipo, ninguém aguenta ficar escutando uma música todo dia, fica maçante, cara. O que temos hoje então são todas músicas mais ou menos, porque as ruins ficam boas tocando na rádio e as boas viram uma bosta. Na verdade, a gente tá vivendo um momento sem referências musicais, né? Sim, só que o lance é o seguinte, rádio é aquele negócio, não é mais pedidos, não é mais... Rádio não é mais como era antigamente. Que isso, cara? Uma vez. Ai, cocô. Fiz cocô. Limpa a fralda dele, não. Então, não, mas se for entrar nisso, de rádio, banda cover assim, muita gente parou de ouvir Legião mesmo por causa de. Não. Que era chato mesmo, ainda bem que morreu. Agora o titio vai falar. Que acabava a pilha se terminar a conversa. Titio vai falar. Naquela época que surgiu, né, naquele estouro do rock nacional, Renato tinha Boa. Tanta coisa legal que o Legião Urbana era o emo da época. Entendeu? Hoje ele segue Renato Croata, né? Lituano. Renato Soviético, né? Sei lá. Renato Hooligan. Renato, Hooligan Renato Soviético, caralho! Renato Polonês, né, cara? E aí, os adolescentes da época que queriam ser fodões ouviam o Camisa de Vênus, ouviam o Titãs, o Plebe Rude, todas as bandas legais. Fodão, até não, queria... até o Capitão Inicial era legal naquela época. E... Era pesado, né? Titãs era pesado, o tinha Titã, bastante referência. Só um, cara. Aí, pô, eu vi o cartaz, vai ter um show do Titãs agora aqui. Vai. A banda tinha 350 membros, agora tem 4 só era no... Era de pagode antes, né? Tinha 20 membros. Tipo o Iron, né? Tinha até um cara que tocava rebolo na banda. Pra finalizar do Legião Urbana, naquela época, se você era visto com o LP do Legião Urbana, você era zoado na escola até não querer mais, cara. Então, naquela época, tinha Garotos Podres, o Plebe Rude e tal, todas essas bandas que eu falei. Então, o cara que queria se diferenciar dos demais, ser o legalzão, pegar as menininhas lá, tinha que ouvir o rock and roll mais... Pesado. Mais cru. Mais cru, exatamente. Uhum. Mais cru e nada de muito emotivo aí do Legião Urbana. Oh, será, né, cara? É uma música que impregna pra caralho, né, velho? Será que dá pra desligar essa bosta, né? Não, o pior... pior de tudo era aqueles negros que queriam falar assim: ah, não, vou cantar o Faroeste Caboclo, Caboclo inteiro. É, eu sei. Não. Por que que a Simone regravou Será? Por que, cara? Com aquele sotaque nojento. Aliás, a Simone tem o tom, né, cara, de fundir as nossas mentes, né, cara? Cara, uma vez eu usei, ela achei que era um é o que ela tinha no ouvido, né, cara, na época. Ah, olha o trocadilho. Ah, é o trocadilho do Carilho. Foi genial essa, que ninguém deu risada. Não, porque... cara, engraçado, foi genial. Uma coisa que pode... Daqui anos e anos vão entender e vão... Teoria da piadinha. Uma coisa que pode entrar nessa lista aí de músicas terríveis, né? Aliás, assim, que se tornou terrível no caso... Não, mas olha, meu irmão, ela tinha Será no ouvido, meu irmão. Foi boa, cara. Agora eu peguei. A Simone gravou um disco de Natal, né, cara? Então, que toca todo ano, então, né, cara? Puta que pariu, cara. Então é Natal, né? Tá que pariu. Você fez... Da onde que ela é? Da Malásia? Cara, eu não sei. Parecia um do Acre, cara. Mas, era de Madagascar. Você sabe que eu achava a Simone uma mulher, assim, que dava até na época, assim, dava pra encarar. A pena que ela não gostava, né, cara? O mullet seu, cara. Então, isso que é foda. Dava pro inferno, cara. Ela tinha mullets. Ô, antes dava pra pegar, cara, nos anos 80, assim. Falei de Madagascar, tem uma musiquinha da hora, hein, meu? Não é do filme. Ah, então... Ilha do Amor, cara. Ilha do Amor, Madagascar. Ilha do Amor, Madagascar. Aliás... Ilha do Amor... Só falou isso, cara. Eu não sei se o Hendrix lembra, mas na época que surgiu essa música... Cara? Porque você é velho. Porque você aqui, ó. É do Trio Los Angeles, não? Não, não. Né? Isso aí é do... Cala a boca! Caralho. Viado. Você lembra dessa música, velho? Viado é seu pai. Ah, fui eu que falei, viado. Você lembra dessa música? Que maldito, cara. Madagascar. Padre Nobre que não tocava essa música? Eu não nasci lá, não. Ele falou que eu nasceu. Eu tava mentindo, eu minto, toda hora. Só o que eu faço é mentir. Você não nasceu em Madagascar? Nasci na Suíça. A Genoa é Tamara III. Cala, Almeida. Na época que surgiu essa música aí, que se eu não me engano era do Kaoma, se eu não me engano, essa música aí? Não, nome de doença, cara. É. Nome de câncer, velho. Acho que é isso mesmo. É Chorando Se Foi, é. Esse aí... Com Margareth Menezes, né? O Chorando Se Foi tem um barulho no começo que não é teclado aqui. Não, faz assim, ó. Furri-tururu. Ah, é verdade. Então, mas na... A cantora assim, um gato antes. Na época que surgiu essa música Madagascar, lá no Nordeste, começou a surgir uma moda do pessoal fazer esses axés moda aí. Moda é música também. Moda. É baseado em temas. Você não sabe de nada. Em temas com temática africana e egípcia, cara. Tinha do Tchan do Egito aí. Uma outra desse grupo aí era aquela. Senegal. Ganhou o troféu Escavadeira de Ouro. Cara, agora eu só não lembro o nome desse grupo aí, cara. Mama África. Você acha que sabe? A minha mãe. Tinha outro. Mama, não, cara. Aí junta a bizarrice do cantor também, né, cara? O que era aquele cabelo daquele cara? Lady Gaga é a desgraça do momento. Eu sei que o Hendrix adora. Cara, tem umas músicas que eu acho legal, cara. Tudo bem. Ela é popstar do momento, tudo bem. Não, mas nós estamos falando de música que não sai da cabeça. Eu me pego cantando, cara. Então, é isso que nós estamos falando, de música que não sai da cabeça. Ela tem a mãe de fazer música. Que não sai da sua cabeça. Gaga. A última é o Alexandre. Como é que é essa música? Alexandre, cara, é a música que ela confessa que ela é um homem, cara. Verdade? Que ela fala, don't call my name, Alejandro. Quer dizer, qual é o meu nome, né? Não, mas Alejandro. Tem outros nomes ela fala, don't call my name, Roberto. Don't call my name, ui. Fernando. Então, nos anos 70, pra você ver como as coisas são. Nos anos 70, tinha o ABBA. E o ABBA tinha música. Fernando. Tinha. Então, nada mais é... Não falei mal de ABBA, porque ABBA é bom, cara. Então, mas aí ABBA tá, é bom, hein? Mas, segue. Tá. Mas na época, tinha os caras que eram contra. Não, quem estragou essas músicas foram as novelas da Globo, cara. Pois é, então, mas hoje virou cult. Mas na época tinha uns caras que eram contra, porque virou não, cult, tá matando o rock and roll, a disco tá tomando conta, não, vai matar o rock and roll. Gente, cara, cada preocupação, né, pois cara? Pois é, cara, ao invés de se preocupar com... Como se o rock and roll fosse um cara, né? Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma música. Fala. Bamboleio! Cara, deixa eu falar uma palavra, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, Alguém sabe o que ele cara, fala, velho? Não, e o cara que canta essa música, é, ele deveria ser patrocinado pela Pastilhas Valda, né? Que ele fala... Sabe que ele é roupa? Bambolinha! É roupa pra cantar. Ó, oh, mas... Um... Pra cantar assim... Tem o Scatman Johnson. I'm Scatman. Isso é odiado. Isso é odiado. Que porra era essa, né, cara? Nossa, não, isso é o retrato da picaretice musical, cara. Você já viu na família da Pesada, o Peter? Ele chega do lado do filho dele. Aí ele fica... mas eu quero fazer uma menção aqui ao Gypsy Kings, que eu vi um show deles uma vez, hein, lógico, em vídeo, e achei sensacional. Eu vi também. Então veja a Lady Gaga, ela acústico. Você vai ver, cara, ela tocando piano de cauda, 40 e não sei quantas escalas. Horas lá, tal, por segundo. Alemão, já viu alguém tocando piano de cauda? Não, só o... Eu já vi o pé tocando com... Eu vi o Luiz. No pé, lá. Piano de jumba, né? Com a cauda no piano de rola. Que pariu. Aquela música tem uma letra boa também. Papapá, people, people, poker face. Nossa. Outra, quase meu outra pipi que no seu popô. É. Nossa, é verdade, hein, velho. Essa é foda, velho. Falando de artista que a gente não entende, vocês lembram do Jordi? Eu ia falar nisso agora. Jordão. Jordão. Jordaço. Andando mais que um bambolê. Pra ilustrar também essa questão de música ruim, há eventos que ajudam também, né, cara? Porque passa o tempo. Tipo o quê? E continuam as mesmas, cara. Tipo rodeio, né? Não, por exemplo, as festas de formatura. Pois é. We Are The Champions. Ou toca We Are The Champions. Ou toca Whisky A Go Go do Roupa Nova, a banda, e o cara fica meia hora assim. Agora só os corintianos. Nossa. Só os palmeirenses. Início, o cara já comeu meia hora lá do cachê ou dele. Não toca não, cara. É, o Whisky A Go Go toca em todos. Não. E aí, alguma engraçadinha lá que já encheu o cu de cachaça e que dá uma de santinha. Ela resolve pegar o microfone e cantar aquela música lá. É, da vida é bonita, é bonita, é bonita. É, cara. Puta, sempre não. Tem um. Nossa, um puta, cara. Um imbecil, cara. Que fica assim. É. A gente. Everybody, né? Puta que pariu. Ó, né? O cara chega pro cara pega não, bem devagarzinho. Assim, viver e não ter a vergonha. Aí ele acaba essa assim e começa. I did it my way. Nossa. Ó, cara, festa de casamento, festa de formatura. Eu não aguento mais ouvir isso, cara. É o bicho. O Renzo casou. São Paulino é São Paulino. Nisso, o cara consegue falar todos os times, todos os partidos políticos e tal. PMDB, eu sou... Sabe, cara? É, cara, e nisso, você olha no relógio, 2 horas tocando a mesma música. Ou seja, uma picaretice foda, né, cara? Da puta, o cara joga pra todos os lados, também. Né, cara? Por causa dessas picaretices, eu quero entrar no Guinness, cara. Eu quero ser o cara que vai entrar pro Guinness 24 horas. Total embromation. Do Eric Clapton. O pessoal fica... Não, mas não é uma música boa, né? É ótimo. Mas sim. Eu quero fazer todo mundo pegar raiva dessa música. Ah, dava um pouco o Seven Nation Army também, né, pode cara? Pode ser, também. É boa, cara. Agora só aproveita e faz um Camezi War também. Faz um Camezi War também, né? Ai, que horror! isso é tortura, Renan. Camezi War para o Boeing no ar, assim. Eu tô tentando lembrar uma música que eles chamam Tudo Que É Time Que Existe, cara, mas eu não tô lembrando. Ele toca em carnaval, geralmente. Ah, é aquela que foi de Salgueiro, não é? Não é aquela? Explode. Essa mesmo, velho. Maior felicidade. Olha aí! Felinho do meu. Não sou batido, o quê? Chora, cavalo! O quê? Que lindo! Sonho meu! Até na verde rosa, só no vaquejão! Ô, Jamelão! Não vai que se fudeu! Atrás da manga rosa! Tá tá ligado? Tá ligado aquelas apurações de carnaval? Uma vez começaram a cantar isso. Unidos no Peruche! Quesito! Alegoria! Nota! 75! Cara, aí os caras começaram a cantar essa música, só que essa versão. Me leva que eu vou, sonho meu, Salgueira campeã e a Mangueira se fudeu. Puta que pariu, cara. Eu gosto das apurações, cara. Sempre sai briga. É, entra em coma, né? Durante a apuração. Os corintianos quase não quebram nada lá. Né? É. Fiz esta música lá na beira de um rio. E quem não gostou? Outro exemplo internacional do momento. Vai, alemão. Duas notas. Não tem nota, é só uma frase. Vou falar uma frase. Free of the Dark. Com duas sílabas. Tundum. Baby. Oh, baby, me leva. Baby, I love you. O maldito Justin T. Bieber. Cara, eu não sei o que, que é essa música. É o rei do momento. O moleque tem 8 anos. É o Jordi 2010. Os tempos atuais. Pra você ver que nada... O Jordi... Passa o tempo. Só que o Jordi era engraçadinho. E as meninas amam ele. Não é, Gabriel? Nossa, cara. Adoro. Diz que tem um pintão. Tenho todos os CDs dele. E vou xingar muito no Twitter, cara. Puta falta de sacanagem, hein? Vamos para o lado negro da força, perna. Vamos lá. O Vinícius gosta muito de sertanejo, né? Sim. Não, manda aí. Duas notas. Caramba, eu sei que o cara chama Luan Santana. Tanana. Te dei o sol, te dei o mar. Meu coração. Meteoro da paixão. Meteoro da paixão. É o Satanás de bigode. E essa música aí, se eu não me engano, é daquele Sorocaba, que é no Leandro e Sorocaba, Fernando Sorocaba, é alguma coisa assim. Menino é Leandro e Sorocaba. Não, não, é Sorocaba, tem o cara escreveu, Sorocaba. Escreveu pra ele. O cara escreveu pro Luan Santana, é porque ele tinha 15 anos, ele não sabia escrever. Bom, pensei que o cara do Sorocaba aí... Sorocaba é uma pessoa só, né? É, eu pensei que o Fernando Sorocaba é um pedófilo e escreveu... Não, mas... Não, mas saiu... Vamos a poesia, então, da música, né? Fiz cocô. Senhor, não, fale um pouco sobre a letra de Meteoro da Paixão. Não. Não vou poder aí, Almeida. Não vai rolar? Não vai dar pra fazer isso aí pra você, não. Ih, rapaz. Mas se você quiser sentar aqui... Recita pra mim, vô. Esfregar aqui na... Nessa fralda suja de... Recita ela pra mim, vô. Oi? Você tá com uma touca à noite. Mariana. Como seria um meteoro da paixão? Meteoro, cara, da paixão é um meteoro em forma de coração caindo assim no céu. É o símbolo do São Paulo caindo, né? Não, esse é o arco-íris da paixão. É, porque afinal de contas, quando ele cai, ele causa uma explosão de sentimentos que ninguém pode acreditar, não é isso? Obrigado, velho. Isso é minha letra, velho. O Pernas está traduzindo o sentimento da música. Todo mundo sabe, cara. Bandida, você acertou bem no meu coração. Essa eu não sei. E atirou na minha direção. Na minha genitália. E não sei o quê. Na minha direção. Ah, cara, eu acho... Criminosa. Que voz, hein? E aí? Nossa. Pô, mas essa música impregna. Mas, na verdade, o ritmo sertanejo universitário aí que inventaram aí, cara, isso aí é uma fábrica de hits, cara. Cara, assim, que não quer dizer que são bons, mas essa galera aí do sertanejo universitário, cara, acho que pegou mais ou menos a onda do que foi o forró universitário. Então, agora eu tô sacando por quê. Porque bota uns caras metidos a caipira, mas fortinho, com o cabelinho tipo o Cristiano Ronaldo. Mas não sabe nem tipo que é o Neymar. Não, qual que é a diferença, tipo, musical do forró universitário pra esse sertanejo que eles tocam hoje? O ritmo é praticamente é muito parecido. Fábio, olha a bonita. Nossa, cara. Ó, tem uma boa que é do sertanejo universitário, forró universitário, que é aquela. Da, da, da. Beijinho nas meninas. Nossa. Da, da, da. Cara, essa música é de mongoloide mesmo, né, cara? Isso, cara. Essa música é de um grupo alemão chamado Trio. Trio, então. É um grupo, sim. Não, é um trio. É um grupo, ele é um trio. Então, e foi muito sucesso no começo dos anos 80. É o trio 80. Berlim, cara, a imitação do trio Los Angeles. Falava, da, da, é. Da. Não, mas tinha última letra lá. Vai que tinha que mas inclusive, ele é trilha do seriado Os Monstros, né? Exatamente. E depois a Pepsi usou pra fazer um comercial, tal, usou ela. Aí veio um cretino de um mongol e começou beijinho na menina. Puta, cara, foi foda. Rodeio em touros e cavalo. O Gleidson Rodrigues da... Ai, que bosta. Cara, aí eu não sei mais nada. Coisas que só o interior é proporcional. Tem rodeio. Aê, cowboy, viado. Essa é boa, cara. Essa música é boa, velho. Senta, ele senta. Essa música é boa, velho. Senta no cavalo. Muito, deixou muito cara nervoso, velho. Que bosta, né? Fiz esta música lá na beira de um rio. E quem não gostou? Bom, temos aqui um hit que tocou muito nas rádios nos anos 2000. Que é... A bomba do Braga Boys. Braga Boys, cara. Poderia muito bem se chamar de Braga Boys, né? É, mas essa bomba aí é uma música espanhola também, tocou muito em Ibiza. Então canta, vai. Bomba. Bomba. Não, vou cantar. Eu sei a versão portuguesa, eu sei até dançar. É que não tem uma câmera aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, bomba. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, bomba. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, bomba. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Assim, assim, assim, assim. Acaba logo. Uma bomba na cabeça. Uma bomba na cabeça. O movimento é sexy. Cara, eu lembro que tava na praia uma vez. E tava tendo aquele... Você tipo... já foi na praia, já? Não, eu tava na praia, mas eu não fui. Oh, oh, oh, oh. Cara, isso foi uma capela de Los Pirulis, né? Aqui no Tosco Chanchada, né? Muito bom isso aí, cara. Não tava disso, não. Aí tava tendo na praia aquele tipo, aquele band de folia. Nossa. Band de verão, aquele band de folia do carnaval. Aí tava tocando essa música, né? E a gente tava lá, de repente eu olhei pro lado, tinha uma loirinha, sabe aquelas bonitas que você fala, nossa, essa nunca vem na praia. Loira, assim, da cor da parede. Pecado. Ali. Não, da cor do cal, meu. Da cor da redenção. Transparente, e ela mesmo. Tava dançando tipo uma lagartixa, assim, sabe? Eu fiquei olhando meio com nojo. Da cor de um boto cor de rosa, né? Cara? Vai ver que ela... Você não sabia onde começava a menina e não terminava a areia, né? Não, porque é litoral de São Paulo, né? Então não dá. Cara, Thaís, você falou de menina, uma coisa que a gente até no começo... É só menina! Ai, que desgraça, né? Até que pariu, né, bicho? Eu sou o Maurício Manier. Que foi isso, gente? Mas aquela que ele ficava... Hoje eu tive um sonho. É, nossa. Caganeira, nossa. Né? Não, o cara faz meia hora. Do Marielle. Galopeira. Podia pôr ele e o Galvão Bueno pra narrar jogo. Cara, e na mesma época, pra desgraçar as coisas, né? A música já tava boa, né? Com o Maurício Manieri veio o Vini, cara. Nossa, cara. Nossa, é verdade. Mexe a cadeira, né, velho? Mexe a cadeira. Pra vocês verem como esse lance de música boa, música ruim, é coisa só de massificação mesmo. Eu lembro quando essa música, Mexe a Cadeira, apareceu na MTV um ano antes dela estourar, cara. Olha. Eu ainda falei assim, meu, que coisa ridícula. Eu ainda pensei assim, já pensou uma merda dessa faz sucesso? Um ano depois, apareceu um remix dela, a Jovem Pan e as gravadoras lá resolveram investir e a música do cara tocava a cada 30 minutos. Eu vi uma vez, tava falando no programa, que esse disco que tem o Mexe a Cadeira aí, as outras músicas eram tudo meio rock. Tipo Miami Rock do The Fala, do Detetive lá, do... É, aí só tinha Ninjitsu, essa aí, mais besta, assim. E, não, mas ele tem duas que é podre pra caralho. Eu não tô lembrando, eu tô tentando puxar... É, ele tem uma balada. É verdade. É. Que bosta. Só que encontrar, te encontrar. Eu sempre achei que ele era o Ciro Bottini lá do cara. Cara, deve ser todo mundo irmão, né? O Ciro Bottini, o Vini e a Marília Gabriela. Separados, né? No berço, né, cara? Igual o Lugano e o Van Damme, né, cara? A diferença é que o Lugano tem 6 metros de altura e o Van Damme tem meio, né? Mas que parece. O Van Damme é só uma placenta, né, cara? mas o Forlan é igualzinho o Vini também, cara, do Uruguai. Fiz esta música lá na beira de um rio. E quem não gostou... A gente falou do Brega lá no início do programa, que tinha uma pegada de humor com duplo sentido e tal. Até aí, beleza. Ponto, né? Mas você pega, por exemplo, a música Festa no AP do Latino. Porra, tem uma parte da letra lá que fala não sei o que lá e tá rolando até orgia, alguma coisa assim. Até o Bruno do Flamengo tava lá. O Bruno do Flamengo já chegou. Hoje é festa. Entendeu? E a molecada começa a cantar essas porras aí, entendeu? E, pô... Eu já vi isso, cara. Tava num rodízio de pizza, né? Aí a família toda reunida. Rodízio, lá no... na pizzaria. Nossa. Toninho Pizzaria. Lá sempre tinha rodízio. Que pariu. Tem que pôr, o pior é que esse filho da puta... Sorrir, todo mundo olha pro Bruno, né, cara? Não toma uma gota de álcool, essa desgraça. Cara, aí eu lembro que as crianças, nessa hora, assim... As crianças começou a tocar no rádio lá, as crianças assim... Tesão, sedução... Depois chega pro pai no meio, pai, que é tesão? Então, é foda isso, cara. É foda isso, porque a parada de duplo sentido só entendia os adultos, sabe? Tinha a sua pornografia, né? Tinha um softcore ali... Entendeu? Só que era pros adultos, entendeu? A molecada não pegava fácil isso aí. É, pros adultos, mas a partir do momento que fica tocando no Faustão todo domingo lá, meu... Tanto que surgiu o Minichan, né? O Terra Samba é assim, swing, swing, pra você, pra mim. Pega no corpo, a razão de existir. Carrinho de mão pra cá. Cara, era um gabiru, cara. O Terra Samba é foda. O cara era um gabiru, assim. Andou na prancha, cuidado, o vagão vai te pegar. Isso era outro. E é incrível. Você quer se proteger dessas coisas, cara, ouvinte do Tosco Chanchada, ouça o nome dessa porra. Qual que é o nome do grupo que canta isso? Tchacabum. Tá aí, cara. Onda, onda, olha a onda. Cara, isso aí ficou sucesso com aquele Kleber Bambam. É. Até hoje ele tá cantando isso, cara. Nossa, é verdade. Deus verdade. Me livre. Cara. O único jeito de se proteger dessas coisas é enfiar uma caneta no ouvido e dar uma chinelada em cima. É uma boa opção, né? Mas, porra, é legal. Me chama que eu vou. Não. Não, tudo bem, assim, não é o ritmo que a gente gosta e tal, mas a época da lambada do Sidney Magal e tudo mais, lambada, cara, porra, é dança é proibida. O Sidney Magal dançava, né, cara? Oi, ele e tinha... a letra também da música. Nesse coração, na paixão. Essa é da rainha da Suscasta. Me chama que eu vou. Fazer aquelas dancinhas lá do. Quero ver a sorrir. Vamos! Arriba! Anda! Rainha, puta! Vagabunda! O Sidney Magal parece o Steven Seagal, né, cara? É, lembra mesmo, velho. Baila teu corpo pra alegria, Magarena. Teu corpo pra alegria, Magarena. Baila teu corpo pra alegria, Magarena. Ninguém tá cantando, porque todo mundo tá fazendo a coreografia agora. Mas peraí, Macarena, vocês acham uma música ruim? Alguém falou que é música ruim? Eu tava falando que impregnou essa música aí, velho. Boa, ruim, impregna, velho. Eu acho divertido. Seu viado. Eu acho divertido. Principalmente que falar... Miguelito. É nesse mesmo naipe. Tirulipo, X-Pirito, né? Nesse mesmo naipe tem aquela. Olha na gasolina. É verdade. Aí tem também. Oh, é, não, velho, não dá pra entender uma palavra essas bostas, essas músicas, velho. E tem o sim, esse amor é tão profundo. Nossa, isso, cara. Isso me lembra pior, sempre da Ronda Prosta, que você falou no outro podcast. Tem milho no meu cocô. Tem milho, mano. Ô, mãe! Cara, isso me lembra, vocês falando assim. Tem ouro. Ô, mãe, mãe, tem uma cobrinha saindo. Eu puxei ela, mãe, parece uma minhoca, não sei o que. Tem um barbante, mano. Vocês lembram do Os Vagabundos? Falando de nomes idiotas. Vagabundos. Não é vagabundo, vagabundo. Não, tinha Vagabundos, né? Mesmo que era... É, Gugu. Era a criação do Gugu, inclusive, cara. Mas era Vagabundos. Né? Não, delícia. Canta uma aí. No carnaval. Não, eu nem lembro das músicas. Eram os caras que entraram, tipo assim, seria... Na ideia do Gugu, seria o novo Mamonas Assassinas, exato, entendeu? Exato. Os caras, é o Mamonas Assassinas do SBT, né, cara? Os caras... Pra rivalizar, pra rivalizar. Os caras usavam aquelas roupas, tipo do Fred Flintstone, assim, do... É, então. Eu não lembro. Nossa, negócio, eu não lembro disso. Muito, eu lembro muito bem do. Eu lembro. Dessa bunda, não é dos virgulões. É uma bunda mesmo. Cara, o Virguloides era o Cypress Hill do samba, né, cara? É, foi inferno. Cara, foi, é legal, cara. Porque não. Aquela música... Na festa, na Donateta. Essa música é legal, cara. Não tinha viado, não tinha um careta. Aí, o pior é que vocês falaram de vagabundo, eu lembrei de uma coisa que deve rolar... Acho que deve rolar mais aqui em Marília, meu. Não sei se rola no Brasil inteiro aí, vocês me corrijam. O cocô? O mãe, cadê o cobrinho, mamãe? Eu não sei nem o nome da música, velho. Saiu o cobrinho, assim, mamãe. Lugar melhor pro vagabundo é estudar na Unima. Ô, meu, que raiva que eu tenho disso, velho. Mas essa música não é assim... É genérica. Que bosta, é, mas... Eu não sei nem o nome da música, cara. Quem que é essa música? Acho que é João Gilberto. Não. É Moça Bonita é o nome da música. É Moça Bonita, não é um negocinho? Ah, mas é aquelas adaptações, igual Não É Proibido Fumar, né? Onde é que tem mais vagabundo? Isso é uma adaptação que o pessoal do Animar fez, isso. Eu lembrei de outra. Uma que o pessoal passava ouvindo direto, aquele... Ih, aí, como é que é? Ura bomba. Cara, eu tinha uma bronca nessa música. Eu tinha uma bronca. De malandrão na rua. Momê, Mafu. Esse era o Pavilhão 9? Não, era o... De Menos Crime, é, cara. Tipo assim... Tinha também. As mina, os mano, ah! Porque o problema dessa música do The Menos Crime é que, assim, parecia que baixava o Exu Fumacê no cara. Exu Pachana, né? Sabe, o Exu é... O Exu Fumaça do Satanás, que, cara... Saco. Puta que pariu, meu. O cara começava a cantar essa desgraça. Nossa, cara. Cara, isso é toda festa de casamento também, tem? Cara... Nossa, falando desse negócio de fumar... Eu só fumo no cachimbo da mulher. Só fumo no cachimbo da mulher. Fumar cigarro nunca mais também costumo todo dia. Eu fumo no cachimbo da mulher. Qual é só? A minha nega é pior do que guagar. Chupa cana no dia. Os caras que falam do reggae, né? Que são tudo não sei o que. Daí teve aquele... Quando Deus te desenhou... Ele tava sem borracha. Ele tava sem borracha. Defecando. Cara, essa música também foi outra, cara. Que pelo amor de Deus. Fiz esta música lá na beira de um rio. E quem não gostou? E a maldita Single Ladies, cara. Nossa, cara. Aí, minha Single Lady. Cara, eu crianças cantando isso, cara. Cara, Single Ladies é do quê? Do ano passado, essa música? É. Que a impressão que dá é que já faz dois anos que tá tocando essa porra. Essa foi uma música que fez sucesso pelo clipe, cara. Não é nem pela música em si. É, porque a Beyoncé... Beyoncé, hein, cara. Ei. Ô, carne. Quilombo. Até comi o cocô dela. Se tivesse milho, né? Ah, meu Deus do céu. Fiz esta música lá na beira de um rio. E quem não gostou... Quem não se lembra da dança do quadrado? Ado. Cada um com seu quadrado. Meu, essa música do quadrado, ela é uma... Diz a lenda que ela nasceu numa festa da Unesp, né? Ah, complicado, então. Só podia ser, não, né, deve cara? Deve ser paia. Eles cantavam isso, alguém filmou eles fazendo essa dança do quadrado, e daí foram fazendo um clipe, esse cara que canta gravou, daí virou sucesso. É, mas aquele clipezinho lá que tem o anãozinho cantando, aquele clipe lá, quem fez... É o Kibe Louco. Pô, tem uma música também que toca toda hora. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, mas... Entra na minha casa. Nossa. Entra na minha vida. Ah, mas pior essa era do elefante, cara. Mas vamos fazer uma versão, vai. Versão Tosco Chanchado de Entra na puta que ele pariu, entra vai. Entra na minha rola. Senta, né? Senta na minha rola. Peida na minha pica. Eu ia pensar no peido, cara. Peida na Tenta minha, não cara. Quebrar a minha coluna. Que eu te pago uma marmita. Na minha coluna. E uma outra que impregnou também. Eu ia falar isso agora. Nossa, cara. Puta que pariu. Não, essa cara, música é uma desgraça. Nossa, os animaizinhos. Os animaizinhos subiram de dois em dois. Devia tocar na abertura do Happy Tree Friends, né, cara? Não, e sem contar que ele é um picareta musical também, porque ele só fica avisando antes o que vem, né? Agora você. Os animaizinhos. É um narrador, né, cara? Subiram de dois em dois. Narra é narração pra tonto, assim, né, cara? Fardames total as músicas, né, cara? É mesmo. Cucu. Tropeça, tropeça, né? Os animaizinhos. Depois, fizeram que merda. Ah, merda. Cucu. Eu fiz isso. Cara, imagina ele tá cantando, chega um e dá um beliscão na bunda dele. Ai, ai, viado. Viado, gente, e o Tiririca? Sabe, o Tricolor Paulista. Vocês assistiram o filme O Magnata, que tem uma participação especial do Tiririca? É não. Genial. Salva o filme, cara. Yeah. O Tiririca, ele tá com aquela peruca do Tiririca Trump e roupa do Elvis, né, cara? Aí ele é um apresentador do puteiro. Você acha? Aí, falando, pois que? Agora vocês vão ver. Exatamente. Aí chega. Aí o Degolhado chegou e perguntou pra o cantor. Aí chega aquele ator lá, o Paulinho Vilhena, que faz o papel do Chorão, né, no filme. Aí o Tiririca, na seriedade dele, na seriedade do Tiririca, ele pega e fala assim: o vinho pode ser tinto ou pode ser branco, mas o cu tem que ser rosé. Cara, salvou o filme, cara. Comeu aliás, dizem, bosta, cara. Aliás, eu abri um parênteses sumiu aqui. Com meu paninho. Há lendas, né, que dizem que essa parada de cu rosa aí é tipo, é a mesma coisa de achar a japonesa do olho azul, né, cara? É verdade, isso que é um lance, assim, totalmente raro, cara. Ah, joga. Vamos ver, que porra lá, velho. Joga que porra. Joga pinho sol. Joga diabo verde lá. Joga de pinlique ali. De pinlique. Pimenta, né, cara? Ah, joga aquele bagulho que é naqueles pirulitos aqui. Coloca anilina. Fiz esta música lá na beira de um rio. E quem não gostou? Cara, quem tem a manha de fazer essas músicas grudentas também são as boys band, né, cara? Que inclusive... Boiolas band. Aliás, boys band tá em falta, né, cara? Ah, daqui 10 anos aparece, cara. É um fenômeno de 10 em 10 anos. Ah, nossa. Mas as últimas que apareceram não pegou muito, né, cara? É porque, na verdade... Não foi essa doença que nem eram. Tipo... Na verdade, esses moleques, essa molecada que tá tocando agora aí, emos, não sei, também eles são meio que uma mistura, né, de boy eles band. Eles são mais assim, tipo uma vertente do Hanson, né, que é os três albinos que tocam. Cara, o baterista... O que? Hanson é um homem? Mas... Três irmãs. O baterista, eu jurava que era uma menina, cara. Eu bateu um punheta pra ele, cara. Não. É criança, ai, porra. E a música deles impregnou. Babatura. É? Babatura. Por onde anda Hanson hoje, cara? Depois eles voltaram, deu uma volta deles, né? Tava um grande, tá tipo o Silverchair, né, cara? É, parecia o Silverchair. Ele já parecia o mini Silverchair. Verdade, né, cara? Então, aí, eu acho que eles se transformaram nas irmãs Olsen. Eles voltaram. Morreu um. No meio termo, ó, no meio tempo entre as boys bands tem essas bandas, né? Oh, então teve o McFly, teve os... Tem dois do Hanson que estão fazendo nada sincronizado aqui no Brasil. As loirinhas. A Branca e a Bianca. A Bianca. Nossa, elas são gatinhas, meu. Se elas estiverem me ouvindo aí, eu não retiro o que eu disse, não. Que pariu. Hoje tá uma diarreia da porra esse podcast, né, cara? Vocês andam comendo muito amendoim, né? Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Oh, baby, não. Eu tava com meus manos lá na minha quebrada. Chegou o Vanderlei e veio da ideia errada. Ele virou pra mim e fez a proposição. Hoje é de traveco com esquete de montão. Essa é a minha vida inteira. Bota a mão na cabeça que vai começar. Nossa. Nossa senhora. Quem tem a cabeça grande, assim, que nem o perna, assim, não consegue acompanhar essa música, né? Porque até colocar a mão na cabeça já acabou a música. Põe a mão na orelha. Põe a mão na orelha. Não. É mais fácil. Chega na cabeça mais rápido. Uma bola de futebol americano, né? Que isso, cara? É louco. Cara, uma época que, creio eu, pelo menos no estado de São Paulo, porque o problema do estado de São Paulo é que alguns paulistas, gente, filhos da puta, vão em alguns estados e pegam a pior desgraça que eles encontram lá e traz pra cá, né? Algum paulista foi pro Rio de Janeiro e trouxe os bondes, né? Pra cá. Aí começou a surgir bonde de tudo quanto é lado, né, cara? É, trabalho fazer os trilhos, né, cara? James Bond. James Blunt. Eu lembro que bom quando... Beijo. Super bonde. Mas não tinha de bonde, era só bonde do Tigrão, né? Não tinha mais algum que levava bonde? Ô, tem o bonde do pentagrama invertido, velho. Isso é o DR. Isso é muito bom, cara. Isso aí é o DR, porra. Bonde das popozinhas. Não, e eu me lembro que na época do bonde do Tigrão, os caras tinham aquela parada de pintar o cabelo de loiro, né, cara? Mas começou uma molecada, cara. Eu pinto até hoje. Tá, mas isso daí já tinha dos pagodeiros aqui de São Paulo, né? Saco de loiro. Nossa. Eu pinto o cabelo do cu de loiro. Você lembra o tal do Rodriguinho? Nossa, eu acho que foi o primeiro, cara, que apareceu loiro. O Rodriguinho tá gordo agora, né, cara? Tá gordo, tá bombado antes, agora tá gordo, né? Tá, parece o Kiko. Tá bombado. Puta, nem sei quem é esse cara. Rodriguinho Belo. Dos travessos. O pagode também desapareceu, né, cara? Não fala em pagode. Corta essa parte, velho. Corta essa parte, velho. Pagode universitário. Os caras ressuscitam essa merda, velho. Isso aí é igual a Fênix. Não, mas sabe por quê? Sabe por que ele não voltou o pagode? Porque os pagodeiros estão tudo presos porque não pagou pensão. É, não. Cumprir, é no auge da fama, né? Os caras resolveu. Tá tentando se eleger, né, cara? Pô, netinho. Eu tô vindo vender umas armas. O que é isso? Eu tô gato demais. É, o Alisson voltou a gravar aqui? Putz, cara. O Alisson pagodeiro que caiu que boa no corpo inteiro. Não, o Alisson é... Eu sou Lupan. O Alisson tem que boa no corpo inteiro. Caiu que boa, é ótimo. Fricopan. Mandiopan. Tá que pariu, né, cara? Depois vai ficar com boa. Não, mas é, tipo, acho que sumiu mais pro interior, cara. Aqui em São Paulo o pessoal ouve muito pagode, cara, mas muito mesmo. Agora no interior é só essas bandinhas de moleque. Aqui em São Paulo, tipo, é, o centro aqui, centro é ótimo, né? Mas mais pro paulista, assim, você não vê muito, não. Mas é, você vai pra bairro, assim, cara, é tudo pagode, cara. É pagode. Fala que é coisa de pobre. Vai pra perifa, né? Aí fudeu. Ah, e é... Não, mas é mesmo, mas é isso mesmo. Então, tipo, mas assim, não tem nenhum lançamento, né? A periferia ainda é, e tem muita banda que, tipo, a gente nunca ouviu falar, assim, que toca aqui. Ufa. Sabe, o pessoal aparece... A ignorância é uma bênção, né, cara? Tipo, o Pelé falou dos lançamentos. Nossa, com certeza. Tipo, Rolling Stones da Zona Leste. Os lançamentos do Ozzy, você entra no MySpace e tá tudo lá, os caras. Verdade, cara. Mas do Ozzy também tá. Fiz esta música lá na beira de um rio. E quem não gostou... Para pa pa pa pa pa pa pa pa. Então, mas essa música veio no embalo do filme Tropa de Elite, inclusive até a música do Tijuana, né? Os caras já tava, tipo, desesperado. O Bart falou que na Nova Zelândia ouviu essa bosta, velho. Pô, mas esse funk aí do Para pa pa é bem antigo, né? É, não, é antigo. É velho, né? E antigo. Agora o Tijuana até incorporou na música, né? Tijola? Verdade? Então, Toma um tirola aí. Pô, mas a letra é bonita, né, cara? Nós com os alemão vamos se divertir. Ih, rapaz. O alemão caiu lá no morro. O morro é dele? É o morro do alemão? É o morro do alemão que é ruim de invadir, não é? Ah, tá, é verdade. É, isso é verdade. Morro do alemão é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Mas na gíria, alemão é polícia, né? É. Com a tecnologia também, né? As facilidades hoje de você pegar o Movie Maker e fazer um clipe lá, surgiram os web hits, né? Inclusive aquele... Como é que é? Me joga no Google, me chama. Nossa, de pesquisa. Cara. Tinha uma que eu olhava. É. Mas surgiram outros aí, né? Tem aquele, um cara que... Aquele mais tchananã, novo, tchananã, tchananã, não tem? É, isso aí. Mike de Mosqueira, esse é um crasque, hein, cara? Legal pra caramba. Ele tem só dois dentes na boca, um tá podre e o outro dói. Nossa, cara. Mas se for pegar o babau do pandeiro também, com exceção dele ter tocado no... É o tio do Torinho, né? Ele tocou no aniversário do Torinho, acho que se não fosse... E o cachê? É, detalhe. Foi o Tomasso de Belmonte, Pioca e o dinheiro do busão. Bebe a galinha, riba o bico pra cima, que vocês todos são minha. Bebe a galinha, riba o bico pra cima, que vocês todos são minha. Bebe a... Cara, mas a música da galinha aí não tem maldade, cara. Bebe a galinha, né? Bebe a galinha, riba o bico pra cima. Eu sou o babau. Já curtida da Pioca. Heavy metal. Pô, total, cara. Babau da guitarra. Fiz esta música lá na beira de um rio. E quem não gostou? Quando a gente achou que ia acabar essa lista, né? A gente achou que já tinha ouvido tudo, né? Eis que em 2010, né, cara? Em pleno carnaval, eu ligo a TV. Qual será o novo hit? Sandra Nenberg, né? Perguntando lá no jornal hoje. Deixa eu perguntar pra Fátima lindo. Bernardes, lá da África do Sul. Fala, Evaristo. Oi, Fátima. Tudo bem? Oi, William. Qual que é o hit que tá pegando aí? Eu tô tão saudade da sua pica. Obrigado, Fátima, que não sei se você sabe, são 8 horas da noite. Eu quero saber, na verdade não me interessa. Não, mas é, vamos alguém desligar. Corta aí, por favor. Não rolou, né, William? Tem que falar. Eis que surge, cara, inclusive deve ter desagradado o pessoal roots desse lance que eu vou falar agora. Rústico. Que é o Rebolation, cara. Porque existe o Rebolation, acho que se eu não me engano, no Trance, alguma coisa assim. No Psy, né? O Psy Rebolation, que a galera fica dançando lá. E é isso que os caras pegaram a palavra Rebolation e fizeram uma música lá totalmente bizarra, né, cara? Você pode ver que no comecinho do Rebolation, a introdução assim, é um Psy, né? É meio bizarro. Você já ouviu, assim. Já, né? Não sei nunca, né? Põe a mão na cabeça que vai começar? Aí. A gente começava aí já. É, o comecinho é esse, não é? Esse é do Rebolation baiano. Agora tinha realmente o... Pô, e tem o cara que canta aquele Rebolation lá, tem 4 metros de altura, mano. Cara, um fortão lá. Fala mal do Rebolation pra ele. Então, geralmente é mulher, né, meu, que faz um bagulho parece desse. Parece um boneco aí. De Olinda. Ele tem uma tatuagem, parece uma cagada de bomba no braço. Cara, parece o Sagat, velho. Uma queimada de charuto no braço. O Bart que curte o Sagat, né, velho? Nessas boates mais populares... Começaram a rolar festas Psy. O pessoal tá à frente do seu tempo, né? Psy acabou faz 10 anos, o pessoal ainda tá no Psy. E aí, começou foi tarde, a dançar, né? Rebolar mesmo. Esses caras e no Cazaquistão também, né, meu? Então, aí os caras começaram a dançar de um jeito que, na verdade, já se dançava nos anos 90. Só que era um negócio totalmente underground dos clubes. De Londres. E alguns passos lembram um pouco aqueles foot style do break, só que mais acelerado, exatamente, né? Exatamente, cara. Tá só que falando. Aí caiu no gosto do povão, aí sempre tem que ter um filho da puta pra pegar o negócio e transformar em axé. Cara, é incrível. Não sei como transformar em funk primeiro, cara. Sabe o que que eu fico pensando? Esses lazarentos passaram numa construção... Tive ela britadeira lá, um monte de máquina trabalhando, eles vão inventar a dança da britadeira, cara. Aí a dança da britadeira. Cara, mas eu tava ouvindo os casts mais antigos, eu não vou lembrar qual que é, mas o Zé, ele faz um... Não, o Zé é um filho da puta, velho. Coloquei lá no Orkut que o axé, né? O axé. Ele faz o axé do como que é do dança do ar-condicionado. A dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado, Aquilo, cara. Tipo, você ouve duas vezes aquilo lá e é uma desgraça. Mesmo porque ele fala e vai e descendo, não sei o que lá, a homoplata nem existe há muito tempo, né? E passa na homoplata e vai descendo. Abaixa a temperatura. Pior do que a música, que chama Rebolejo, é o nome da banda, né, cara? Parangolé. O que que eu disse? Não lembro. E você fez cocô. O Michael de minhoca. Você falou um negócio de milho, velho. Milho. Puta que pariu. Eu não me lembro de ter comido milho. É fácil. Vai pelo nome. Bom, se bem que se for também nas bandas de rock, não tem... Tem uns nomes besta também. Tem uns nomes idiotas, né, cara? Tipo, Raul Seixas. Charlie Brown Jr. Traduz Pearl Jam, então. Verdade, cara. Traduz aí. Pérola Jam. Pearl Jam. Acho que é João Pedro. Pedro José. em homenagem ao Dair José, né, cara? É isso que surge, né? Tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. Tá vendo da onde surgiu o Last Kiss, cara? Ué? Aí, tá vendo? Pode ver que o Last Kiss é a continuação, porque ele pegou, né, tirou ela e quando ele estava saindo de carro aconteceu toda a merda, cara. repente deu derrame nele. O Mickey faz mais cocô. Confuso de cocô. Come on,